Capítulo 10. Os nossos medos não existem. Nós não somos vítimas dos outros nem do mundo. Nada que possa ser poderá ser aniquilado e os nossos medos não existem. Apenas aquele que em nós não é real produz pensamentos e sentimentos ilusórios, de medo, de carência, de solidão, de preocupação e de desespero. Em nós esses pensamentos desaparecem dia a dia, quando pensamos e sentimos em Deus e através de Deus, pois Ele sempre foi o nosso maior refúgio e esse refúgio foi construído dentro de nós, esse templo onde descansamos e onde nos é dada paz somente existe dentro de nós e apoia-se nos alicerces do nosso corpo e da nossa alma. Nós podemos ver a luz e o amor em tudo o que existe e em tudo o que vemos e esse amor é nosso e de nosso Pai, porque nós e o meu Pai somos um só, uma só carne, um só corpo e um só espírito. Nós não permitimos que pensamentos de negatividade cheguem em algum segundo à nossa morada interior e os pensamentos negativos que temos não são nossos, foram criados por erros e pelo nosso livre-arbítrio, mas, no nosso interior sempre habitou Deus e tudo o que lhe está associado e agora, neste instante sagrado, neste momento único e só, em que tudo existe, nós descobrimos novamente a nossa essência sagrada. Neste instante que fazemos o que fazemos, apenas fazemos aquilo que fazemos e nada mais desejamos fazer.